Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes do programa Lux Esotérica. Está iniciando mais uma edição, trazendo temas do livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater, esta maravilhosa sequência de programas que está falando dessa temática, ouvintes, que deve realmente importar a todos os espiritualistas, todos os ocultistas, os teósofos, os maçons, os rosacruzes, os místicos em geral, todos aqueles que buscam pela espiritualidade. Hoje em dia nós estamos vivendo realmente um boom, uma explosão de informações, e também no campo espiritualista, há mais de um século também, uma grande explosão de novas informações e de praticamente uma ampla divulgação de temas que sempre foram afeitos apenas às sociedades secretas, às instituições fechadas. Hoje estão sendo amplamente divulgados, principalmente pela literatura de grandes escritores como o foram Charles Webster Leadbeater, Anne Wood Besant, como Geoffrey Hodgson, e principalmente como a grande transmissora da sabedoria do Oriente para o Ocidente, que foi Helena Petrovna Blavatsky. Foi ela que desbravou primeiramente aí as trilhas que nos levaram, e muitos outros buscadores e escritores trilharam esse caminho que por ela foi indicado. Ela que foi realmente uma pessoa totalmente preparada pelos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, para transmitir conhecimentos elevadíssimos para a humanidade. E Leadbeater também foi um grande discípulo dos mesmos mestres aos quais Blavatsky esteve ligado. E o último assunto do nosso programa, que foi pela última vez ao vivo, nós estávamos falando aqui sobre a clarividência e esse método, ouvintes, que é amplamente conhecido no Oriente, que é usado justamente para investigar, para conhecer esse mundo além da nossa vida física. E o que Leadbeater nos expôs, fazendo um resumo para nós continuarmos o estudo do ponto onde nós paramos, Leadbeater nos disse que todo e qualquer ser humano tem condições, tem dentro de si poderes latentes de percepção que permitem a qualquer indivíduo que se dedicar a isso desenvolver, atualizar os seus poderes internos e se transformar num clarividente e pesquisar por si mesmo essas realidades internas. E ele nos diz que há métodos para isso, métodos que não são recomendáveis. Nós abordamos rapidamente sobre eles, porque obviamente que não é nosso intuito ficar aqui destrinchando a problemática, né, das pessoas que praticam erradamente exercícios do yoga, que fazem técnicas de meditação com o único objetivo de alcançar poderes, ou então, e o que é pior, o consumo de drogas, de substâncias que alteram a percepção humana e, via de regra, criam uma percepção maior, mas também completamente distorcida da realidade. Nenhum desses métodos, que são inúmeros, dão realmente um desenvolvimento permanente para a consciência da pessoa. É possível, sim, ouvintes, se abrir à clarividência até simplesmente pela ingestão de determinadas substâncias. Mas, como bem indica a tradição sabedoria, a sabedoria divina dos mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, nenhum poder da consciência que seja desenvolvido de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão abrupta como são esses métodos ilegítimos, jamais será inscrito dentro do livro das nossas almas. Então o indivíduo abre a clarividência por meio das drogas, por meio de métodos forçosos de desenvolvimento, mas isso não é um poder inerente ao seu eu imortal. É um poder próprio apenas da sua personalidade mortal. E então, quando termina aquela vida, quando termina aquela personalidade, esse poder desaparece. Ao contrário, falou também Leadbeater, nós expusemos aqui no nosso último programa, há métodos totalmente legítimos e métodos recomendados para o desenvolvimento da clarividência. E ele nos indicou que o estudo da quarta dimensão e acostumando a mente e o cérebro a perceber realmente uma dimensão a mais do espaço e do tempo, o indivíduo vai paulatinamente entrando também nos domínios da percepção astral. Mas Leadbeater fez as ressalvas de que esse método realmente é muito difícil, e ele mesmo indicou de que entre 20 pessoas que o tentam, apenas uma obtém sucesso pleno nessa investida para se obter a consciência da quarta dimensão. E o segundo método, que na verdade não é exclusivamente rigorosamente um único método, mas é todo um programa, é por meio da elevação da nossa consciência, por aquele caminho clássico que tão bem traçou os Yoga Sutras de Patanjali, com o seu método da Raja Yoga, a yoga real que leva a consciência do ser humano até uma percepção maior. E no nosso último programa nós falamos, ou começamos a falar, sobre a primeira dessas grandes características, que é a concentração. Dentro do caminho do desenvolvimento da consciência rumo à percepção do mundo maior, a concentração é o primeiro dos passos, é a primeira das características que hão de ser desenvolvidas. Mas o sistema do yoga, que é realmente muito completo, nós temos que também fazer uma ressalva que antes, muito antes de se chegar ao ponto de se sentar para meditar e desenvolver a concentração, é preciso, como muito bem nos indicam os mestres, os hierofantes dos mistérios, antes dos mistérios, antes de penetrar os vestíbulos do conhecimento sagrado, é preciso passar por um processo de purificação. É por isso que o yoga tem um sistema que tem duas linhas que precisam ser seguidas antes de se chegar aos poderes da consciência. E são eles chamados em sânscrito os niyamas e os yamas. Os niyamas, que são as restrições, e os yamas, que são as recomendações. E dentro dos niyamas ou restrições estão todas aquelas indicações morais que precisam ser incorporadas na vida do indivíduo antes que ele possa realmente abrir a sua percepção para um mundo maior. Porque se ele não desenvolver, ouvintes, se qualquer um de nós tentar desenvolver a sua clarividência sem antes purificar o seu ser, observando os mandamentos mais básicos que todas as religiões apregoam, como o não roubar, como o não desejar aquilo que é alheio, como viver uma vida reta, uma vida que seja ganha por meios lícitos, e obviamente não roubar, não subtrair nada de qualquer pessoa ou de qualquer instância, e principalmente uma vida de limpeza moral e de estrita ética. Então, sem estas restrições, a pessoa não pode realmente dar o outro passo, que na verdade são os yamas, as recomendações, onde se recomenda a se adotar determinadas posturas de desapego, de contentamento, e assim, obviamente, se deslocando, se desapegando desse mundo onde nós vivemos. O mundo está totalmente programado para fazer o indivíduo se apegar aos objetos, se apegar às pessoas. O indivíduo precisa manter o contentamento, precisa se purificar e precisa, principalmente, se desapegar da sua própria autoimagem e se preparar para uma vida superior. Se a pessoa não puder ou não tiver condições de ser um verdadeiro seguidor dessas restrições e dessas recomendações e não viver uma vida pura, casta, completamente limpa e principalmente dedicada à espiritualidade, realmente não seria recomendável tentar desenvolver a concentração, a meditação e a contemplação, que são os passos seguintes desse caminho. Porque, como muito bem indicou Leadbeater, aqueles que tentam desenvolver ainda mais a sua consciência, não tendo ainda se purificado, vão estar passando pelas portas largas que podem levar o indivíduo até a magia negra. E principalmente não a magia totalmente negra, como nós falamos no último programa, mas principalmente a magia cinza. Ou seja, um dia fazendo uma coisa boa e no outro fazendo duas, três, quatro ruins, fazendo realmente dos seus poderes, na verdade, mais uma fonte de misérias para o mundo. E obviamente que nenhum mestre espiritual quer isso. Então, ouvintes, fica aí uma vez mais registrado essas precauções, que são realmente pré-condições para se desenvolver corretamente a consciência. Então, com relação à concentração, Leadbeater já nos falou algo a respeito, que ela é o domínio do foco da nossa consciência em relação a tudo que nós fazemos. E ele aqui vai nos dar um exemplo muito interessante de como que o indivíduo pode realmente atingir a concentração. Ele vai nos falar sobre uma história, né? Uma grande metáfora que nos explica o que é realmente ter uma mente concentrada. E é a história dos cortesões e as jarras d'água. E conta aqui o Leadbeater. Se diz que no Oriente existiam alguns cortesões que relutavam em crer que um asceta não percebesse a passagem de um exército perto de uma árvore onde ele se achasse absorto em meditação. E o rei daquele local lhes assegurou que ele lhes poderia demonstrar isso na prática. e ato contínuo ordenou aos seus lacaios que enchesse ali mesmo tantas jarras d'água quanto eram os cortesões, e que esses percorressem as ruas da cidade com as jarras cheias na mão, mas com a advertência de que aquele que derramasse uma só gota seria no mesmo local decapitado pela escolta armada que os acompanharia para este fim. E os cortesões obedeceram cheios de terror, mas por fim conseguiram chegar até o palácio sem derramar uma só gota do líquido. E ao indagar-lhes o rei sorridente se haviam prestado atenção nas pessoas da rua, responderam-lhe a uma só voz que toda a sua atenção esteve ocupada durante todo o percurso em manter equilibradas as jarras, e tanto era assim que não lhe sobrou tempo para reparar nos transeuntes, nas pessoas que passavam. Então retornou o rei dizendo-lhes que então poderiam convencer-se da possibilidade da concentração quando o objetivo fosse de importância capital. E muitas vezes realmente acontece nas nossas vidas de nós estarmos tão interessados no assunto, tão interessados no acontecimento, que nós realmente deletamos da nossa mente todas as outras percepções que estão chegando à nossa mente. Nós sabemos que nós temos um sexto sentido, além dos cinco sentidos normais, que é o próprio sentido da mente. A nossa mente, ouvintes, ela é, na verdade, o sexto dos nossos sentidos, porque é ela que coordena todas as percepções e é ela realmente quem sofre as dores ou então que verdadeiramente goza os prazeres da vida. Não é realmente a carne, não é o nosso corpo que tem esse poder. Porque se nós esquecêssemos do gosto das coisas, do que significam as cores e tudo mais, na verdade, toda vez que nós comêssemos alguma coisa, seria uma total surpresa e não seria nem um prazer e nem uma dor. Porque é justamente na mente, dentro da nossa memória, dos nossos registros internos, que nós comparamos e que nós sabemos se uma coisa é dolorosa ou se é prazerosa. Então, quando o indivíduo se aproxima do ponto em que lhe é útil desenvolver os poderes internos, é muito importante que ele, percebendo isso, então se prepare para concentrar a sua mente e deixar de lado aquilo que é ilusório, aquilo que não tem importância, para focalizar aquilo que é importante. E também há uma outra passagem que não está aqui no livro, mas que é bom nós citarmos, que é citada das mais diversas formas, também de um discípulo que buscou o seu mestre e o mestre percebeu que o indivíduo não era de forma alguma uma pessoa que sabia concentrar a sua mente. Mas ao mesmo tempo esse discípulo queria avançar, queria mais instruções. E o mestre então precisava arranjar uma maneira de ensinar para esse discípulo o que realmente é a concentração e como deve ser a energia que o indivíduo tem que colocar. E aí também teve um lance desse com a água, passando por um local onde havia grandes potes de água, bem disfarçadamente o mestre chamou o discípulo e o chamou: venha aqui um instante, e pediu que o discípulo se se curvasse à sua frente bem diante daqueles grandes tonéis de água. E de súbito o mestre então mergulhou a cabeça daquele discípulo na água e começou a segurar com toda a força, e o discípulo começou a se afogar, a se debater, e alguns segundos depois o mestre o soltou e o discípulo emergiu com toda a velocidade e puxou o ar que estava lhe faltando com toda a força. E então o mestre tinha condições de explicar a ele o que para nós já parece óbvio, mas que é uma lição que todos nós temos que aprender, de que enquanto ele não buscasse a concentração e não atingisse a focalização da mente na mesma intensidade que ele colocou quando ele precisava do ar para respirar, e ele não conseguia porque o mestre o estava afogando, né, de uma forma muito estranha, mas se a energia não fosse totalmente colocada daquela forma, ele jamais atingiria um progresso posterior dentro daquele desenvolvimento. E então essa é outra forma de falar sobre a concentração. Falamos também no nosso último programa de Anne Besant, que foi secretária de Madame Blavatsky e que era uma pessoa realmente totalmente destreinada nessas técnicas orientais, e ficava ao lado de Madame Blavatsky tentando ajudá-la, tentando postar as suas cartas, né? Dobrando, colocando as cartas nos envelopes e colando os selos de qualquer maneira e rapidamente. E Blavatsky, percebendo isso, observou, chamou Anne Besant e a instruiu de que ela deveria colocar aqueles selos, dobrar aquelas cartas e fechar aqueles envelopes da maneira mais perfeita possível, de uma maneira concentrada, porque em qualquer coisa da nossa vida diária nós podemos atingir a perfeição dessa concentração. E outra questão também que nos impede de atingir uma boa concentração é também o nosso apego com os sentidos, né? Então toda pessoa que vai meditar, ela, né, que se senta, né, para aprender a meditar, ela inicialmente sente muita dificuldade porque ela percebe que a sua mente começa a borboletear, né, para todos os lados e não se fixar em ponto nenhum. E a pessoa ouve diversos sons, começa a ter coceiras, comichões e sofre muitíssimo. E tudo isso porque nós nos acostumamos, nos apegamos a essa maneira de ser. E, na verdade, é um apego à nossa vida comum. E um apego a essa energia que nós colocamos no mundo e nos seus divertimentos, nas suas distrações. E sobre isso, o grande teósofo brasileiro Murilo Nunes de Azevedo, também grande sacerdote budista, né, além de grande teósofo, ele nos relatou em uma das suas conferências, e muitos espectadores apreciaram, que quando ele esteve no Japão fazendo treinamento nas escolas Zen, uma das mais pungentes instruções que ele recebeu de um dos seus mestres foi quando, numa das ocasiões em que estava presente um dos mestres Zen, eles estavam treinando com bastões e o mestre pediu para o irmão Murilo que segurasse o bastão com toda a força, e foi o que o irmão Murilo fez. E aquele mestre, extremamente treinado, em um só golpe arrancou o bastão das suas mãos, inclusive fazendo com que elas sangrasse. E quando o bastão já não estava mais nas suas mãos, ele olhou, abriu as mãos e viu que elas estavam machucadas e em alguns pontos até sangravam. E o mestre teve ali a oportunidade de dizer que ele jamais deveria segurar qualquer coisa ou reter qualquer coisa com tanta força além do que seria necessário, porque o apego, caros ouvintes, como bem instruiu o Senhor Buda, é a causa de todos os sofrimentos. Infelizmente, nós estamos apegados com essa nossa vida de uma maneira tão forte que nós estamos assegurando com tanta força de que se alguma coisa nos for tirada, nós iremos sofrer muito. E, lamentavelmente, a questão da morte envolve esse apego. Nós ainda não nos convencemos, não só na teoria, mas principalmente na prática, de que tudo, todas as coisas do universo e nós incluídos nessas coisas, somos impermanentes. E esse apego que nós temos com as coisas e com as pessoas só irá nos trazer sofrimento, porque mais cedo ou mais tarde não vai ser um mestre que vai puxar um bastão das nossas mãos, mas vai ser a própria vida e os seus ciclos que vão arrancar de nós as coisas que nós achamos que possuímos e irão levar para longe de nós as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos, e finalmente vai nos levar o próprio corpo, que, como muito bem indicam as escrituras cristãs, pertence ao pó, e ao pó da terra o nosso corpo retornará. E a nossa alma, o nosso espírito retornarão às suas próprias dimensões. Então, ouvintes, o apego e a falta de concentração são os dois grandes obstáculos nesse caminho, e nós temos que aprender a não nos apegarmos e temos que aprender a ter a profunda concentração daquele que está buscando o ar da vida para não perecer. Se nós não pudermos fixar a nossa mente num único ponto de estudo e usar a mente para os nossos próprios propósitos, quaisquer que sejam, nós não poderemos dar o passo seguinte, que nós vamos falar no nosso segundo bloco, que é o estágio da meditação. Então, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes, muito contentes aí pela grande audiência que essa série de programas O Que Há Além da Morte está recebendo, uma grande atenção da nossa audiência, e agradecemos sempre aí o prestígio de todos, e vamos ficar agora com aquele intervalinho que permite aqui que nós refresquemos a nossa garganta e ao mesmo tempo vocês recebem o nosso convite, venham apoiar esta e outras iniciativas aqui desse coordenador da Levir, aqui apoiando a Rádio Esotérica FM, para que esta mensagem, ouvintes, possa permanecer no ar e ser ainda mais amplificada. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site, em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade à série de programas sobre o tema O Que Há Além da Morte, do livro homônimo do grande ocultista Charles Webster Leadbeater. E vamos continuar, ouvintes, com esse tema, passando a mais um passo que precisa ser dado, além de ser uma pessoa realmente reta e libada, uma pessoa purificada e que tenha desenvolvido o chamado poder de concentração. Então, ouvintes, é chegado o momento de nós tratarmos sobre a meditação. Esse que é o próximo passo que deve ser dado rumo ao desenvolvimento dos poderes internos. E sobre a meditação, Charles Leadbeater nos diz aqui o seguinte: uma vez desenvolvida até este ponto a concentração mental, não por temor à morte imediata, mas por império da vontade, é chegado o momento de empreender o passo seguinte. Não é um passo fácil, ao contrário, é muito difícil, mas pode ser dado, pois muitos o obtiveram. Se vossa mente se tornou um instrumento assim afiado, ou seja, uma mente concentrada, tentai o que chamamos a meditação. Reservai cada dia um momento para isolamento, em que ninguém vos distraia. Frequentemente, os melhores momentos são logo ao amanhecer, se possível. Atualmente, não é uma época fácil para nós, pois a civilização moderna desorganizou tanto o nosso dia que a hora meridiana não é mais o ponto médio, como deveria ser. Hoje em dia, permanecemos na cama até muito depois do nascer do sol, e depois molestamos nossas vistas com a luz artificial até a alta noite. Mas escolhei a mesma hora cada dia, e não deixeis passar um só dia sem exercitar-vos. Sabemos que, no concernente à educação física, é muito mais eficaz uma série de esforços regulares do que um muito violento esforço num dia para nada mais fazer durante toda a semana. Assim, neste assunto, a regularidade é matéria de capital importância. E Aí está, caros ouvintes, o encontro que qualquer indivíduo precisa ter consigo mesmo. Diariamente reservar os momentos para estar consigo mesmo. Porque ninguém pode avançar no caminho espiritual se o indivíduo não se encarar, se o indivíduo não enfrentar a questão da sua própria consciência. E, na verdade, lamentavelmente, as pessoas fogem desse enfrentamento e até evitam ficar sozinhas. Tem pessoas que têm até pavor de ficarem sozinhas, são capazes até de pagar um salário para alguém só para ficar do lado delas, para elas continuarem conversando e se sentirem acompanhadas. Porque esse momento da meditação, ouvintes, é não um momento de solidão, mas é um momento de estar sozinho, de estar consigo mesmo. Ser solitário é uma coisa muito diferente. Você pode se sentir, né, completamente solitário, mesmo estando no meio de uma multidão. Agora, estar sozinho é estar consigo mesmo, se compreender e se observar. E como disse Leadbeater, isso é necessário que seja feito diariamente. Se de preferência sempre na mesma hora, pelo mesmo período de tempo, porque isso nos traz a vantagem, caros ouvintes, de criarmos um hábito positivo. Nós temos tantos hábitos negativos, por que não criar um hábito positivo, que é o hábito de se recolher para a oração, para a meditação? E as suas recomendações são muito válidas, porque os primeiros dias, aliás, as primeiras horas dos dias são as melhores, porque são os momentos em que o sol está subindo no horizonte e ele vai ativando o nosso relógio biológico de acordo com o seu movimento. O nosso corpo energético, ele responde de uma maneira muito clara ao movimento do sol. Então, os momentos mais energizados são aqueles da manhã e do começo da tarde. E depois que vai caindo a tarde e a noite, a energia vai paulatinamente diminuindo e vai ficando cada vez mais difícil fazer os exercícios da concentração, da meditação, que podem desenvolver a nossa consciência. Se a pessoa já estiver acostumada, ela pode até fazer a meditação no final da tarde, mas com certeza nós não recomendamos, como muitos outros instrutores também o fazem, de fazer a meditação nas altas horas da noite, porque a posição do sol desfavorece. Ele está abaixo de nós, mesmo que nós não o enxerguemos, e está incidindo sobre os nossos, as suas energias estão incidindo sobre os nossos chakras inferiores. E aí, ouvintes, qualquer esforço de meditação vai acabar, trazendo influências inferiores. Então, é contraindicado se meditar muito tarde da noite. Mas ainda sobre a meditação, Leadbeater nos diz aqui o seguinte: sentai-vos comodamente onde ninguém vos moleste e fixai a mente já habituada à concentração em algum objeto digno de elevados pensamentos. Nos estudos teosóficos não nos faltam temas elevados, sobremodo interessantes e proveitosos. Mas, se preferis, podeis tomar uma virtude moral, como o aconselha a Igreja ao prescrever os seus exercícios. Neste caso, fazei vossa mente refletir na virtude escolhida. Verificai como ela é uma qualidade essencial na ordem divina, como se ostenta na natureza que vos rodeia, como a exibiram grandes homens da antiguidade, como vós mesmos a podeis manifestar em vossa vida diária e como, talvez, deixastes de a revelar no passado e assim por diante. Uma meditação dessas, numa virtude moral, é um exercício útil sobre muitos aspectos, pois ela não só educa a mente, como também mantém o bom pensamento constantemente diante de vós. Mas geralmente é necessário ser precedida de um pensamento em temas concretos, e logo que estes se vos mostram fáceis, podeis volver-nos eficientemente a ideias mais abstratas. É, obviamente, uma recomendação maravilhosa que Leadbeater faz, mas como ele mesmo disse, isso não é fácil, ouvintes, porque é um momento de estar sozinho e é um momento também de nós abandonarmos aquelas satisfações tão constantes dos nossos sentidos, que tanto nos preenchem quando nós buscamos ver coisas do mundo, ouvir as coisas do mundo, degustar as coisas do mundo, sentir os seus aromas e perceber com o nosso tato as texturas do mundo. Na meditação, nós sentamos tranquilamente, seja lá em que posição for, desde que seja confortável e que se mantenha a coluna ereta, é uma boa posição para se meditar. Mas os sentidos têm que ser acalmados. E aí nós temos que buscar aqueles pontos de fixação e ter realmente a prática da concentração. Podemos meditar sobre uma mandala, uma forma geométrica, visualizando-a e extraindo dela os seus conceitos, as suas harmonias. E como sugeriu aquele Leadbeater, nós podemos pensar em temas superiores, podemos pensar em qualidades morais. O importante é que nós permaneçamos ali concentrados e circulando aquele assunto, explorando todas as suas possibilidades. É tão incrível esse tipo de exercício que, só para citar um exemplo, quando participando em grupos que começavam a meditação, eu me recordo muito bem que o grupo em que eu estava, nós fizemos as primeiras técnicas de concentração e o nosso instrutor pediu que nós visualizássemos, nos concentrássemos sobre a figura de uma vela e fôssemos nos concentrando e extraindo da vela todas as suas características com relação à sua forma, com relação à sua textura, com relação ao seu material, com relação ao seu emprego, com relação ao que ela faz, o que ela deixa de fazer, tudo o que uma vela, que é um objeto bastante singelo, e para nossa surpresa, o professor foi anotando aquilo que os alunos foram extraindo por meio da sua concentração na imagem da vela, que nem estava presente, né? A vela existia apenas na mente das pessoas, e o professor anotou mais de 90 características sobre formato, textura, sobre função, sobre emprego, sobre características que um objeto tão simples como uma vela possui. E isso é a concentração, ouvintes. E a meditação é quando nós vamos além de um objeto, né? Porque concentração e meditação, eles vão, são duas coisas que seguem juntas. E a pessoa que se concentra está apta a meditar. A meditação é realmente mergulhar num único tema e buscar todas as suas características e não ser perturbado, não divagar para lugar nenhum. Mas o Leadbeater aqui arremata aqui o tema da meditação. Quando esse exercício se vos tornar um hábito estabelecido, sem que nada o estorve nem acheis a menor dificuldade ou haja o menor desvio da mente, podereis dar o terceiro passo em vosso esforço, que vai ser o da contemplação. Mas lembrai-vos de que não o conseguireis dar enquanto não houverdes eliminado por completo qualquer desvio da mente. Durante muito tempo notareis em vossa meditação que vossos pensamentos lutam por escapar por uma tangente, e só o notareis subitamente ao descobrir quanto se afastaram do ponto inicial. Isso não deve desanimar-vos, pois é comum a todo principiante. Deveis simplesmente fazer vossa mente retornar ao seu dever tantas vezes quantas forem necessárias, convencidos de que a única maneira de triunfar no empreendimento é evitar admitir a possibilidade de fracasso. Mas quando afinal triunfardes e a mente estiver definitivamente dominada, então alcançareis aquele estado ante o qual tudo o mais, por esplêndido que tivesse sido, não passou de simples e necessária preparação. E então a meditação, a dhyana, como dizem os, né, os orientais, é realmente esse estado de completa imersão num tema da meditação. E o passo seguinte, ouvintes, é realmente o pulo do gato daqueles que realmente meditam, porque há um poder intrínseco dentro de nós, ouvintes, que nós raramente percebemos. É o verdadeiro poder da nossa consciência, que está muito além dos nossos sentidos. Nós confiamos tanto nos nossos sentidos que nós não nos damos conta que dentro de cada ser humano, de dentro de cada um de nós, existe um poder transcendental de compreensão que pertence, que é partilhado junto com a mente, com a consciência divina. E como é que nós podemos indicar a vocês, ouvintes, aqueles que ainda não meditam e que não atingiram ainda a contemplação, como que vocês podem inferir, mesmo que indiretamente, que existe, ouvintes, esse poder maior dentro de cada ser humano? E quando chega nesse ponto do estudo, eu sempre proponho, eu sempre relembro a todos que façam uma pesquisa e vocês vão encontrar. No mundo existe isso, pessoas que são cegas, pessoas que são surdas e que são mudas, e só lhes resta dois sentidos, que é o olfato e o tato. E para nossa compreensão comum, ouvintes, nós poderíamos achar que uma pessoa que estivesse assim limitada, sem enxergar, sem ouvir, sem poder falar, como que essa pessoa poderia conhecer o mundo, poderia ouvir as mensagens, poderia ler os conhecimentos ou se expressar, porque ela não tem voz? Para nós, essa pessoa é como se estivesse morta. Mas, ouvintes, esse não é o caso. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que há escolas que são capazes, ouvintes, de educar essas pessoas, porque ainda lhes resta os dois sentidos físicos, o tato e o seu olfato, né? E o seu paladar também, que não é aparentemente muito útil, né? Mas nós temos, ouvintes, que perceber o seguinte, de que essas pessoas conseguem, ouvintes, serem educadas. elas conseguem aprender o mesmo alfabeto que eu e vocês usamos. Elas conseguem simplesmente pelo tato, pelo toque das mãos com os seus instrutores, se comunicarem e podem fazer os mesmos testes educacionais que nós fazemos. E essas pessoas se formam nas primeiras séries, fazem o primeiro grau, o segundo grau, o seu colegial e até fazem faculdades, e algumas chegaram até a ter o mestrado e o doutorado. E quando elas se comunicam, quando elas defendem as suas teses, quando fazem as suas provas e propõem para o mundo o seu conhecimento, elas fazem apenas tocando os dedos de uma outra pessoa que fala por elas e transmite o seu conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, como uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não ouve, que não fala, ouvintes, ela pode ter esse conhecimento? O que existe lá dentro, ouvintes, do nosso ser, que permite essa pessoa desenvolver a linguagem, desenvolver o raciocínio, desenvolver a mente, que nós achamos que depende tanto dos sentidos? É esse poder transcendental, ouvintes, o poder do conhecimento, que é o poder cósmico que está dentro do ser humano. Ele independe, ouvintes, dos sentidos. Ele é maior, é mais abrangente, ele vai além. E ele se manifesta, ouvintes, principalmente quando nós permitimos que aconteça aquela coisa maravilhosa que nós não damos muita importância, que é o silêncio. É no silêncio, entre os sons, que nós compreendemos o que as pessoas dizem. É nos espaços e no silêncio das notas musicais que esse poder interno, ouvinte, se encanta com a música. E quando nós estamos lá, ouvintes, na concentração e na meditação, que nós confiamos plenamente no nosso sexto sentido, que é a mente, ali, ouvintes, ocorre um evento maior e uma percepção maior, que é exatamente o que o Lidbitter vai nos falar na sequência, que é a contemplação. Nos diz aqui o Lidbitter a esse respeito. Contemplação. Em vez de fazer a mente girar em torno de uma virtude, fixai-a no ideal espiritual mais elevado que conheçais. Não importa o que seja, nem o nome que lhe deis. Os teósofos optarão provavelmente por meditar, né, se fixar num dos grandes seres a que já nos referimos e que fazem parte da grande fraternidade de mestres, de adeptos, realmente aqueles que nós chamamos mestres espirituais, e especialmente quando se teve o privilégio de entrar em contato direto com um deles. Os católicos, por exemplo, escolherão talvez a Virgem Maria ou algum outro santo patrono, e os cristãos comuns optarão, quiçá, pelo Cristo ou por Jesus, e os hindus preferirão meditar sobre Sri Krishna, e os budistas, obviamente, no Senhor Buda. Pouco importa os nomes, se apenas focalizarmos as suas realidades. Mas deverá ser o vosso supremo ideal, o mais digno da reverência, amor e devoção que fores capazes de expressar. Em vez da anterior meditação, representai-vos o mais vividamente possível a imagem do vosso ideal, e elevando vossos sentimentos mais intensos àqueles seres ou aquelas qualidades augustas, esforçai-vos com toda a vossa energia por chegar até eles e identificar-vos com eles para participar de sua gloriosa beleza. Se assim fizerdes, se perseverantemente continuardes elevando vossa consciência, tempo virá em que vos sentireis identificados com aqueles ideais e os compreendereis como jamais o havíeis compreendido. Ante vós despontará então uma nova e maravilhosa luz, e todo o mundo se modificará, pois pela primeira vez sabereis o que é viver, e toda a vida anterior vos parecerá trevas e morte quando comparada com esta vida real. Depois de tudo isso se esvairá, e retornareis à claridade do dia comum, que então, comparativamente, vos parecerá uma escuridão. Mas continuai trabalhando em vossa contemplação, que aquele glorioso momento reaparecerá vez após vez, e em cada vez sucessiva permanecerá convosco mais tempo, até que chegue um período em que a vida superior será permanentemente vossa, e não mais como uma rápida projeção ou vislumbre do paraíso, mas como um estável esplendor, como uma nova e incessante maravilha de cada dia de vossa existência. Então vosso dia e noite serão uma consciência contínua, uma formosa existência de feliz trabalho em auxílio de outros. No entanto, tudo isto, que se afigura tão indescritível e inexcedível, é tão só o início da entrada na herança reservada para vós como para todo filho do homem. Olhai ao vosso redor com essa nova e super visão, e vereis o que até então jamais vistes ou sequer suspeitastes, a menos que previamente vos houvesseis familiarizado com as investigações de vossos predecessores nesta senda. Perseverai em vossos esforços e vos elevareis a alturas ainda maiores, e oportunamente se abrirão vossos atônitos olhos a uma vida superior à astral, como a astral o é em relação à física, e de novo sentiríeis que a verdadeira vida vos foi desconhecida até então, porque ireis ascendendo até a vida una, em que se resumem a beleza e a perfeita verdade. É essa, caros ouvintes, a descrição que Lidbitter faz do estágio da contemplação, o êxtase que, por tantos nomes diferentes, chamam os místicos, que nos Yoga Sutras são chamados de, é chamado de Samadhi, o êxtase místico. E místico porque ele acontece dentro do nosso ser, ouvintes. Não existe êxtase exterior, por mais que nós busquemos nos nossos sentidos, nada se compara a isso. E eu gostaria apenas de aduzir minha própria experiência, ouvintes. É realmente quando se atinge o estágio da contemplação, é verdadeiramente aquilo que todos os místicos do passado chamam de iluminação. É a única maneira de descrever, porque a mente é sempre tão escura, parece que você está num quarto absolutamente escuro quando você está meditando. Mas quando vem o estado da contemplação, tudo se ilumina e muitas imagens, muitas cores e uma percepção direta, o que é muito importante, do assunto que estava se meditando, vem para o indivíduo, como se a voz do silêncio que tanto os poetas espiritualistas falam a respeito dela, começasse a falar dentro da sua própria cabeça. E aí, ouvinte, surge esse poder de compreensão que independe dos nossos sentidos, e ele começa a esclarecer. E cada vez que o estado de contemplação é atingido, e nem toda meditação, nem toda série de exercícios mentais atinge esse estado. Isso eu também posso dar meu testemunho a respeito. Nem toda meditação atinge a contemplação, mas se nós podemos indicar alguma coisa prática, útil para vocês nesse sentido, é que quando vocês atingem contemplação, vocês entram com um conhecimento, e quando vocês saem da meditação, vocês saem com mais conhecimento. Algo é acrescentado, a sua voz interna fala consigo mesmo e vocês acabam compreendendo mais profundamente o tema da vossa meditação. Se foi sobre um mestre, uma maior conexão com esse mestre acontece. Se foi sobre uma virtude, essa virtude é esclarecida e começa a se incorporar na sua própria vida, ouvintes. E é esse o caminho indicado para que, então, ouvintes, encontrando também outras pessoas que estão nesse caminho, o instrutor surge para todo aquele que se prontifica. O mestre aparece quando o discípulo está pronto. E o mestre é que vai instruir o discípulo nos exercícios que o vão levá-lo até a clarividência, a visão interior, e compreender, ouvintes, o mundo dos mortos, né, entre aspas, que é o mundo dos vivos sem corpo material, vai ser uma experiência direta, assim como direta é a nossa experiência aqui da matéria. Mas, ouvintes, como sempre, o tempo urge e esse maravilhoso assunto está terminando aqui, e o nosso programa também. E agradecemos muitíssimo aí o prestígio de todos daqueles que nos ouvem, não só aqui durante as noites, também pelas manhãs, nas representações, e você que está me acompanhando a qualquer momento aí no site da Levir, a loja esotérica virtual. Busque, ouvintes, saber mais a esse respeito e principalmente pratiquem esta sabedoria. Então, ouvintes, vamos encerrar fazendo uma última vibração. Convido a todos para nos recolher, fechando os nossos olhos e buscando uma vez mais o contato com o nosso ser interno. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz oculta, essa luz esotérica que está aí no coração de vocês, brilhe cada vez mais, sempre que nós estivermos buscando a nossa verdadeira essência. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica. Vamos deixar a todos com a programação musical, sempre interativa, aqui da Rádio Esotérica FM. Desejando a todos que estão me acompanhando ao vivo aqui durante a noite um bom descanso e aguardando a todos para o nosso próximo programa. Você que está nos ouvindo nas representações, um maravilhoso dia para todos. Todos vocês, recebam aqui de Osmar de Carvalho o meu forte, fraternal, caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.